projects and doing things that they love. And the things they love makes their life better today. They're not waiting. Today, life is better. Just like having this ride tonight made all of our lives better. And when you have that experience, you can start to build on that logic. And then eventually, that sets the foundation, a social and technological foundation for a different way of life. That's the most we can do right now. We have to have the conversation and we have to take those simple actions. É uma pergunta muito difícil, mas os exemplos que ele traz no livro de Utopia são grupos que estão trabalhando para mudar a sua vida agora. Eles não estão esperando que trabalhando para que a vida deles mude depois. O que eles fazem está deixando a vida deles melhor agora. Como que nós fizemos hoje está deixando a nossa vida melhor. Então essas pessoas estão realmente construindo as fundações para um novo estilo de vida. Estão compondo conhecimento, estão criando um novo conhecimento técnico, às vezes, para que esse novo mundo possa surgir. Vicente, eu queria dizer que eu gostei muito da fala. Gostei muito da tua fala e eu queria saber como. Porque é muito fácil assim, o lance da bike se tornar um fim em si mesmo. Assim. Eu vejo que muito no movimento das massas críticas e muito aqui em Porto Alegre está caminhando muito num sentido de botar assim, como se tentar ressaltar que bicicleta e capitalismo não são antagônicos, assim, que é muito possível ter um capitalismo, assim, não mudar nem um pouco a estrutura das coisas, com todo mundo indo de bicicleta para suas fábricas, seu trabalho, suas agências de marketing, assim, entendeu? E daí eu queria, como fazer que não se torne um fim em si mesmo, assim, que não se torne uma coisa redundante e de fazer que sei lá, que as pessoas, que os participantes do movimento comecem a enxergar além, a procurar além, assim, sabe? Porque senão vira muito uma coisa assim, sei lá, andar de bike é chique, ou sou CEO e ando de bike, assim, sabe? E eu acho isso complicado, assim, sabe? Well, that's an interesting question because a lot of people in the world who are organizing around bicycling think it's a good idea to get more people involved and also to make it chic because that invites in a whole other population as well. And so it's people with money a lot, but it's also just the idea that everybody's welcome. And one of the problems that bicycling culture has had in the United States is that it has become a subculture, a culture that's very proud of, I'm different, I'm totally different than everybody. And that means nobody joins you. Unless they want to be different like you, they don't join. So if you want to change the world, you actually have to talk to people you don't like. That's the key. So in Critical Mass, we have that problem always in San Francisco. Yeah, go for the first part. We'll do that second. Essa é uma pergunta muito interessante. Na verdade, vários têm a ideia de que, de repente, uma coisa boa é que a bicicleta seja percebida como algo chique. Porque isso, de repente, vai trazer mais pessoas para o movimento, para a bicicleta. Mas também de que a ideia de que todos são bem-vindos. Mas uma coisa que aconteceu, por exemplo, em São Francisco, é de que o grupo um pouco adquiriu a identidade de que o grupo é diferente, porque anda de bicicleta. E isso também não é muito interessante. So the problem of having it, trying to keep it from becoming totally co-opted by capitalist society and turning into just another product for sale, we already lost that war. It's lost. Bicycling already has turned into that. But that just makes my point, is that bicycling is not enough. It's a good first step. But it's not the last step, and it's not the only step. We have to actually address ourselves to the other parts of life. Really, what we have to talk about is not just transportation, but the reproduction of life. We have to do that on a totally different basis. If you only deal with transportation, it becomes another product for sale. It's just a commodity. So yeah, I understand your point. It's, well, you're right. Então, como fazer com que isso não se torne outro produto que possa ser vendido pelo capitalismo? Bom, a gente já perdeu essa guerra. Já a bicicleta já foi incorporada como commodity. Então, por isso que ele diz que não basta simplesmente andar de bicicleta. A gente tem que pensar não só como um meio de transporte, mas sim em formas de reprodução da vida. E para a gente não ficar refém dessas formas que podem acabar se tornando commodities e serem absorvidas pelo sistema capitalista. So I have a question for you. Yeah. Because I think this idea is really beautiful and it's really correct. It's all about respect. It's all about peace and love, actually. I like that. But how are the politics giving you support? What's your connections with the politics? Because I think we are a group of people and, yeah, we can do these rides, we can do protests, we can do a lot of things. But I think a lot of people can think, okay, we are just people, we are just a group of people, and there are so many cars there, out there. And what's your, how connected are you with the politics? Are you evolving in that area, or are you having a conversation with them? Or eu perguntei se, eu falei que é muito legal a cidade andar de bicicleta, porque tem tudo a ver com o respeito. Que está faltando para a nossa vida, né, o respeito ao ser humano, à natureza, o capitalismo não tem. E eu perguntei para ele se... Porque a gente é um grupo de pessoas, né, mas eu quero saber quais são as conexões dele e da nossa crítica com os políticos, né? Porque eu acho que isso é muito importante para a gente evoluir Fucker. Na nossa causa. Critical mass is not an organization, and so I've never had a relationship with any politician because there's nothing to have the relationship with. If a politician chooses to join us on their bicycle, they're fine, they can come. It does not happen very often. But we do have people who ride in critical mass who are also very concerned with developing that middle of the ground relationship with the political establishment. So we have a mainstream, what we call a mainstream organization in San Francisco called the San Francisco Bicycle Coalition. It's like an NGO, ONG. And they go to the city, they go to the mayor, they talk to the politicians, they tell you who to vote for, and they want to be a pressure group on behalf of bicycle rights in San Francisco. And they do a fine job, it's fine. It's very boring, they do a very narrow thing, they only fight for bicycling. And the critical mass experience is not just about bicycling. It's actually about public space. It's about a way of connecting to each other that's much different than the world that we're supposed to live in. So it's always very important for me to keep a separation from the political world. Obviously, I want a better world. If the politicians make a good choice, great. But I don't care, I don't believe in them, and I would rather create a new system of life that doesn't rely on their old political world. Bom, a massa crítica não é uma organização, então ela não se conecta institucionalmente ou não se relaciona institucionalmente com a política. Mas existe gente na massa crítica preocupada com isso. Por exemplo, em São Francisco existe a Coalizão de São Francisco, de Bicicletas de São Francisco, a Coalizão de Ciclistas de São Francisco, que vai lá, se reúne com prefeitos, se reúne com vereadores, dizem quem votar, dizem quem não votar. E eles realizam um bom trabalho, um trabalho entediante. Mas a massa crítica, ela vai além disso. A massa crítica ela pretende buscar uma nova forma de se relacionar com o mundo. Porque o Chris, pessoalmente, não acredita em políticos, não gosta de políticos, acha que a gente deve criar uma nova forma, organização mundial, sem a política. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Thiago, vim do Rio de Janeiro. Comecei um blog no Rio, chamado Rio de Janeiro Cycle Chic. E eu vim aqui, na verdade, para Porto Alegre por conta da chamada do workshop que vai ter amanhã, do Cycle Chic, da Santucci, enfim. Não conheço ela, gostaria até de conhecer se ela estiver por aqui. Eu levantei, na verdade, de onde eu estava, sentindo a necessidade de defender a visão do movimento do qual eu faço parte. Mas acho que a resposta dele foi melhor do que qualquer resposta que eu poderia ter dado. Em relação à preocupação do mercado, as grandes forças do capitalismo tomarem conta da bicicleta e, de repente, transformar ela em mais um produto à venda, eu sei que eu corro o risco de ser impopular aqui. Eu vejo... aqui tem toda uma forma de pensar, mas eu acho isso ótimo. O capitalismo, eu acho que a gente tem que tentar mudar certas coisas a respeito. A gente vive num mundo doente, não tem a menor dúvida. Mas não dá para acreditar que a gente vai mudar tudo no estalo de dedos de um dia para a noite. Eu levantei as mãos dizendo que eu tenho um emprego. Bom, não é exatamente verdade, eu sou freelancer, mas eu tenho minhas contas a pagar. Por mais que eu goste de todo esse sonho e essa utopia e queira mudar a minha vida, ela não acontece de um momento para o outro. Ela tem que ter uma transição. E o sistema produtivo, ele também tem que ter essa transição. E hoje a gente tem uma máquina de propaganda vendendo a ideia do carro e vendendo um projeto para as nossas cidades, que é uma grande fonte de problemas. Tentar combater isso simplesmente para o lado da utopia e fugindo desse modelo de mercado é bonito, mas eu não acredito que vai chegar ao ponto de mudar todo o resto das pessoas. Nós somos muitos aqui, devemos ser quase 2 mil aqui, mas Porto Alegre tem quanto? 2 milhões? Não sei quantas pessoas tem aqui, mas enfim, nós somos 2 mil, é uma parte disso, não é o resto. Então existe sim a necessidade de trabalhar marketing pela bicicleta e trabalhar dentro do sistema capitalista para vender uma economia de bicicleta, que pode ser uma economia bonita, enfim, gerar empregos e resolver uma parte do problema tentando fugir do automóvel. Não só pela utopia, enfim, pelo mercado também. Tá acontecendo aqui hoje não é uma utopia, cara. Isso é presente, isso é real, acontece hoje, cara. Não, eu acredito que isso é presente, isso é real, mas acontece, não acontece assim. Não, mudar o mundo, faz uma coisinha a cada dia, cara. Não, eu faço a minha coisinha a cada dia. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: essa visão de que a gente tem que se excluir do mercado e de que o mercado se apropriar da economia da bicicleta é um problema, eu não vejo dessa maneira. Eu vejo que a gente tem que trabalhar e criar uma economia. Eu gostaria de ver uma indústria da bicicleta tão forte quanto a indústria do carro. Eu gostaria de ver um comercial de bicicleta no intervalo da novela das oito, por exemplo. Eu não vejo isso, eu vejo só o carro, eu vejo só a gasolina, eu vejo só... A gente está preso num... A questão da solução tecnológica da bicicleta é uma questão que a gente tem que considerar que é uma ferramenta que pode ser incorporada no dia a dia das pessoas e que no início isso vai passar pelo mercado também, enfim. Well, in the United States, they're using bicycles to sell cars. It's very odd, but we have Toyota commercials on television about buy a car, but it all shows you people on a bike going by, and they're having a great time because they have this car behind them somewhere. Go figure. But I'm a little bit of a different opinion. I understand that there will be people working in markets, there will be people starting businesses, and that's part of the larger ecology of a social movement that we're in this moment in time in history. So they're not the enemy right now. But maybe someday they will be, and not this gentleman, of course, but you know, people who think that the answer lies in business and the answer lies in markets, that's a problem, because that's what defeats our own creative energy, our ability to actually take action together, decide what to do, how to do it, and why to do it, and then how to share the results of that effort, is the opposite of a market. It's the opposite of capitalism. It's the opposite of money. So we need to start thinking about how to create more spaces of solidarity, of mutual aid, and of just working together for the sheer joy of it, not for the money, not for the reward, but just because it makes life better. Yeah. É engraçado porque nos Estados Unidos agora estão usando bicicletas para vender carros. Tem um comercial da Toyota que tem um monte de pessoas, os ciclistas andando de bike, estão muito felizes porque aparentemente tem esse carro atrás deles. Então ele achou isso muito engraçado. Então, está sim se criando um mercado direcionado a bicicletas. E no momento isso é bom. Isso provavelmente vai ser ruim um dia. Essas pessoas hoje não são nossas inimigas, mas talvez um dia serão. Porque pensar que as respostas para esses problemas estão em alguma configuração de mercado é um problema. A gente tem que pensar que compartilhar é, na verdade, o oposto do que o mercado capitalista, ele nos coloca. E a gente tem que ser solidário, a gente tem que ser companheiro, ajudar um ao outro, participar de atividades comunitárias, simplesmente pelo prazer disso tudo. E não porque vai nos trazer dinheiro ou vai nos trazer benefícios no mercado. Boa noite, meu nome é Eduardo. A minha minha pergunta é: como você acha que movimentos como esse, de pessoas que se organizam para propor o pensamento de uma forma diferente de transporte, pode avançar para outras questões da nossa vida, como alimentação, vestuário? Deixa eu pensar. Como movimentos como esse podem avançar para que abordem outros pontos que são necessários e fundamentais na nossa vida? So in my book, I talk about different aspects of this, the vacant lot gardening. And in every city, there's wasted land, land just left lying empty. And people in the United States, in cities in the 1970s that were destroyed by speculation, took over some of those vacant lands and began to grow food and make beautiful gardens. And that movement of gardening not only started to grow food, but it began to create new relationships among people and started thinking differently about a question of food security, that everybody has a right to eat. No, it's an actual human right. It's not something that you just get if you have money. So the food system in the United States is very different today in some respects than it was 40 years ago when this movement started, thanks to the fact that people have invented all this organic agriculture and these new ways of doing things and using a different logic of relating to nature. So there's something really important in that. Clothing, also the other aspect of clothing is that in the Bay Area where I live in San Francisco, there are about, I think, something like 300 or 400 people now surviving by making their own clothing businesses and often giving it away for free and swapping it with each other. Now they also sell, they have to make a living, they have to eat, and you have to pay money for electricity, right, and a house. Very expensive in San Francisco. But it's interesting that they've created the same logic of doing it themselves, not waiting for somebody else to solve it for them. They find the fabrics, they find the old scraps, they use the waste stream of modern life to build, to create new clothing, they use the waste bicycles to build new bicycles, and they use the wasted land to start growing food. So this is the beginning of a different way of organizing our lives. Então, nos Estados Unidos, existe o movimento dos vacant lot gardeners, que são os jardineiros de terrenos baldios ou terrenos de vazio urbano. Então, são pessoas que se reuniram e começaram a achar esses espaços dentro da cidade que estavam abandonados por uma questão de mercado, enfim, e começaram a praticar a jardinagem nesses terrenos, e lá pelas tantas começaram a produzir também comidas. Isso trouxe não só uma nova interação com a comida, mas trouxe outras relações pessoais, na medida em que essas pessoas se organizavam comunitariamente em torno desses jardins. E começaram a surgir ideias sobre saúde alimentar. E hoje o cenário de alimentação e de cenário de comida nos Estados Unidos está muito diferente, mudou muito nos últimos 40 anos, graças a movimentos como o movimento dos alimentos orgânicos. Em São Francisco também tem outro exemplo, que são pessoas que trabalham com roupas recicladas, ou roupas de uma produção mais orgânica, e são pessoas que estão dedicando seu tempo, que estão procurando matérias-primas diferentes, e muitas vezes eles dão essas roupas, ou eles trocam essas roupas. Claro que eles também vendem, porque eles têm que se alimentar, eles têm que viver, mas está muito baseado dentro dessa ideia do faça você mesmo. Então são pessoas que não estão esperando algo acontecer, elas estão fazendo agora mesmo, elas mesmas, e estão procurando espaços livres na cidade, matéria-prima livre na cidade, infraestrutura ociosa na cidade para produzir alimentos, para produzir roupas, enfim. Boa noite, meu nome é Felipe, e eu queria fazer a questão é a seguinte. Mas a maioria das pessoas que eu conheço quer poder andar de bicicleta pela cidade, mas não anda muito em função da segurança. E a questão da segurança tem muito a ver com políticas públicas e também com a questão da conscientização e do respeito da população. Eu queria saber do Cris que tipo de políticas públicas o governo pode implantar para desenvolver o ciclismo. E eu cito como exemplo dois lugares do mundo, como a Dinamarca, que tem bicicletas para alugar de graça, que é, tu bota uma moeda de 25, equivalente a 25 centavos, retira a bicicleta e devolve ela em outro ponto da cidade. No Rio tentaram fazer isso, questão de aluguel, mas teve problema, questão da roubaram muita bicicleta. na Dinamarca eles fizeram um esquema que as peças são diferentes, e aí não tem como tu tirar a bicicleta, tirar a peça da bicicleta e botar em outra, que ela só se encaixa naquele modelo. E elas se pagam com anúncios públicos de patrocinadores que desenvolvem isso. E na Alemanha também tem as ruas Traffic Calm, deve ter ouvido falar já, que são ruas como, por exemplo, a Sofia Veloso aqui na Cidade Baixa, o pessoal deve conhecer, ruas que são, a preferência é da população. Então, assim, se tem crianças brincando na rua, a preferência da criança brincando na rua, o carro vai ter que esperar, a bicicleta vai ter que esperar. Só que como que isso pode ser implantado aqui em Porto Alegre se é difícil andar na rua, o carro já não respeita? Como é que isso pode entrar no inconsciente da coletivo, no caso? Well, I think you should be the next director of transportation for Porto Alegre. You understand the problem and the solution. I think there has to be a system of bikeways built throughout every city in Brazil and every city in the world. And there has to be a new educational system that teaches people that the road is for other uses than just for cars. And if we could get people to have the experience of riding bicycles in the city before they get a driver's license to drive a car, they'll be have a greater conscience of how to treat people on bicycles when they do encounter them in a car. So there's ways we could make easy changes to actually support that shift in consciousness. But so far there's no political will at the level of government to make those changes. So I think you have really, really good ideas. You understand perfectly the solutions. And they've been proven to work in Denmark and in Holland and Germany and other cities. I mean, other countries. But a long way away still, both in the United States and here. So we have our work to do. Então eu acho que tu deve ser um novo diretor de transporte de Porto Alegre. Porque tu conhece os problemas e as soluções. Deixa eu só fazer isso. Então, uma forma de implementar isso é criando um sistema viário diferente, um sistema viário para bicicletas e para outras formas de transporte que levem em conta todas essas questões em Porto Alegre, no Rio, em todos os lugares do mundo. E também uma educação fortalecida de que as ruas não são só para os carros. Uma pessoa que vai tirar a CNH, a habilitação para dirigir, ela tem que ter tido essa educação forte antes desse momento, e ela vai saber então como lidar no momento em que ela estiver dentro de um carro e se deparar com um ciclista, ela vai saber como lidar nessa situação. Mas o grande problema é que não existe vontade política. Tu tem todas as ideias certas sobre ideias que comprovadamente funcionam na Dinamarca, na Alemanha, mas agora no Brasil e nos Estados Unidos talvez a vontade política não exista. Então, eu queria fazer uma pergunta que está relacionada à questão da ideologia que tem tanto no ciclismo quanto outros meios que também de ativismo ambiental. Se por acaso essa questão da ideologia de que vai dar, de que a gente vai mudar a cidade, de que a gente vai mudar o pensamento, que isso é uma forma de combate ao capitalismo principalmente, não serve como uma forma de relaxamento de uma tensão social. E eu citaria aqui a questão das ONGs, que tem muito discurso falando que elas acabam com vários problemas, atendem crianças e tal, mas em vários momentos que você vê ali é uma forma de dar migalhas de uma forma embelezada para os pobres, nas comunidades. Existe uma identificação daquelas pessoas mais pobres com as empresas que estão patrocinando as ONGs, e elas não conseguem nem mesmo ver essas empresas como um rival, como um inimigo. Às vezes o que eu vejo também nesse meio é que a maior parte das pessoas aqui são de classe média e que tiveram uma boa educação, mas as pessoas que não têm essa possibilidade de ter essa educação, que não têm a possibilidade de ter esse tempo para vir aqui pedalar, ficar aqui conversando, que tem filhos às vezes com 15, 16 anos, também por falta de instrução, como que a gente pode, se a gente realmente tem esse objetivo de mudar a cidade, de ser crítico ao capitalismo, realmente pensar como que a bicicleta pode ser um elemento aglutinador para ir realmente além, não só porque eu pedalo, porque eu acho que realmente faz um bem direto à minha vida e eu gosto de pedalar, mas eu acho que às vezes o discurso vai além do que realmente a prática representa. Sometimes the speech goes beyond what the actual practical work does. not sure if I got the question straight, but as far as I understand, I think it's possible to begin to challenge a lot of the assumptions of our daily lives through a lot of different actions, and the ideologies that inform that come from many different places. But one of the unifying factors is a belief that we together as human beings at the base of society can actually reinvent life. We can make life very different than it is, because it's our labor and our cooperation that produces the world as it is. And the bicycle is not really a solution, other than it's a good step on the direction towards a new way of organizing life and a new way of relating to the technology that we use and relating to urban space. All of these are technologies also. So I'm not sure if I got the question right, but I think it is possible to see the bicycle as a place where you open the conversation with people who haven't already joined you, and you invite them. You invite them. It's not an illusion that we are doing something. Oh, okay. We are really not doing something, you know? I get it. We okay. We are not going to achieve the people to work in China right. and make very cheap pieces for okay, our got it. So the question then is just like, are we participating in the reproduction of an illusion that we could change the world by doing something as simple as riding bikes? And I would say, no, it's not an illusion. Because it doesn't, you can't take, it's easy to feel like, oh my God, we have to solve all the problems in the world or we can't do anything. And that's impossible by definition. The whole world will not change at once, together, everywhere. Maybe it will happen in a few months or a few years, we hope. But it has to go each place very small first. Everywhere starts with just you and me talking, arguing, and then him talking the argument, and then everybody else arguing with us. That's the beginning. And then from there it goes on. You go home and talk to your family, your friends. I go home and talk to my family, friends in another country, in another city. And the ideas go out. Like when you throw a rock in the water and it goes out, you know, the ripples go out from that. So I think that it's very slow. We have to have what I like to call radical patience. So we understand that the world, the history moves very slowly a lot of the time, much more slowly than we want it to. And we want things to change quickly. And we make our best efforts, and we have to keep making those efforts, but we have to also understand that history will follow its own pace. And so if we can stay patient, but keep pushing the radical edge, we can participate in that process for a long time to come, because the world never changes as quickly as we want it to. I hope that answers your question. I don't think it's an illusion. Eu acho que é possível desafiar essas crenças do nosso dia a dia, e baseado em pequenas ideologias de que nós somos sim capazes de mudar o mundo, porque afinal é o nosso trabalho, são as nossas atividades que produzem o mundo como ele é. E, não, a bicicleta não é uma solução, mas ela é sim uma nova forma de se relacionar com o mundo, o movimento da bicicleta. E ele não acha que é uma ilusão achar que nós estamos talvez mitigando o problema e simplesmente escondendo talvez o grande problema, e que a gente... Claro, através da bike não vai solucionar o problema na China, mas a gente deve sim começar por pequenas partes. Porque depois cada um de nós vai sair daqui, vai falar com familiares, vai falar com amigos, e é como jogando uma pedra numa água que espalha ondas para toda a volta. Então ele diz que nós temos que ter o que ele chama de paciência radical. Porque as coisas mudam muito lentamente no mundo. Mas a gente tem que ter essa paciência, porque daí a gente vai ser capaz de participar do movimento por muitos e muitos anos, porque afinal o mundo muda muito mais lentamente do que nós gostaríamos. Bom, boa noite. Meu nome é Iporé, eu sou estudante de engenharia ambiental da URGS. Bom, a minha pergunta é mais sobre essa questão brasileira mesmo, nessa estratégia toda para uma construção de uma sociedade mais sustentável, que é a nossa situação econômica atual, né? Porque o mundo inteiro, o primeiro mundo, na verdade, se encontra em uma crise, né? Se encontra em um momento de reflexão muito importante. Nós, no entanto, nós estamos buscando o ritmo chinês de crescimento. Nós queremos explorar nossas reservas ao extremo. Nós estamos prestes a explorar o maior reservatório de petróleo do planeta, que é o pré-sal. Nós estamos com projetos de hidrelétricas gigantescas, de novo. Nós estamos indo para um crescimento, nós buscamos esse crescimento. Nós, digamos, não, o governo, mas enfim. Eu gostaria de saber qual é a opinião do Cris em relação à nossa estratégia além da bicicleta, né? Eu comentei antes, mas eu gostaria de enfatizar esse aspecto, outras diretrizes além da bicicleta, além da mobilidade urbana. Acho que é isso. Obrigado. There's an organization that I found in Italy, a very small organization called Decrescita Feliz, Happy Degrowth. And I think they have an interesting argument to make, because one of the great dramas, the problem we face, is accepting the definition of well-being, of getting better by the way this, the economic system works, based on growth. Growth is the problem, not a solution. And so we really have to redefine what a good life is and how we measure it. Right now we measure all the wrong things. More oil, good. More nuclear, good. More pollution, good. More cancer, more people sick, great. Great for the economy, because there's more people spending money in hospitals. It looks very good for the gross product. This is a madness, absolute madness. So we have to figure out how to start defining what is a good life, and we can't do that by relying on experts or governments or corporations. We have to define it for ourselves. And then when we do that, we have this conversation that I've already talked about tonight about work. Why do we do all this work? What work should we do? What is a healthy way of engaging with resources? How do we actually use them so that they don't go away and we keep using them? How do we use them so that we don't go away? Because we're in trouble right now. Human beings are making a terrible life for themselves, and we're destroying the planet at the same time. We have to make life very good for us, for all of us, not just some of us, but all of us. And we have to really think about preserving and making the Earth as healthy and delightful as it can be for the long haul. I hope that answers your question. Na Itália, ele descobriu uma organização que se chama Decrescimento Feliz, o que levanta outro conceito de que, na verdade, crescimento é um problema, não é a solução. Porque a gente está medindo as coisas de forma errada. Ah, nós temos mais petróleo, ó, que ótimo. Nós temos mais investimentos, ó, que ótimo. Nós temos mais câncer, ó. Nós temos que ter outras discussões, novas discussões como a que nós estamos tendo hoje à noite. Que é como usar os nossos recursos, como usar os nossos recursos de forma sustentável, para que eles não vão embora, para que nós não vamos embora. Porque, afinal de contas, o ser humano está em problemas. A gente tem que procurar novas formas de preservar a Terra e de nos preservarmos enquanto espécie para que a gente possa continuar aqui. Hey, Chris. You know, I would like to know what ideas you can give to us of direct actions. Okay, I would like to know ideas that you can give to us of direct actions. You know, ideas that can help us to reach the masses, or maybe just more people. You know, because you see, like the advertising for automobiles are very strong, and they reach everyone, and everyone talk about that. They buy magazines, and that's a very big subject on bars and everywhere. You know, so it's people are very easy to manipulate. You know, they study human psychology very deeply, and then manipulate people. And because I really like everything you say. I'm sorry, it's like for me, it's all, everything is very obvious. But it's a relief to hear from other people what you said, you know? I know that the simplicity is the way to go, you know, but they sell the idea that you need things to be happy. But how to tell this to people? Because I believe that everyone knows that, you know, but you have to somehow tell people again, you know? And because some people, I don't know who, like go to walls and write more love. I would never do that, you know. But I know people do that. but you know, what other ideas of the direct actions that we can do in the city? Eu perguntei para ele, tentei perguntar para ele ideias de ações diretas que a gente pode fazer para atingir mais pessoas, porque a propaganda de automóvel atinge milhões, as pessoas conversam sobre isso em todo lugar, isso é um assunto extremamente importante para a sociedade, o que é ridículo, na minha opinião, né? Porque eles vendem a ideia de que a gente precisa de coisas para ser feliz, mas é meio óbvio que a simplicidade que nos faz feliz, né? Então, eu estou perguntando para ele ideias para conseguir atingir milhões de pessoas. atingir mais pessoas, porque a gente consegue atingir cada vez mais, é verdade, mas eu quero... Eu falei pra ele também que tem pessoas que colam coisas dos postes, que eu acho uma loucura, mas eu acho legal. Eu não faria isso. Né? Ideias de tipo essa que a gente pode fazer. E foi isso que eu perguntei pra ele. Well, obviously if I had really great ideas that would change the world would be different. So I have not succeeded in my brilliant direct action ideas. But I can just tell you some things that I did that I really enjoyed doing and that I think create momentum towards things changing and consciousness arguments, etc. So one of the common things that we've done in the United States, we took the idea from the French situationists, you might be familiar with them, called détournement. And you take advertisements that you hate, you know, the car ads and whatever they might be, and you can do this with video also, and then you just turn the meaning upside down by changing what it says. So if they're saying, oh, I'm going to have more sex with this car, then you just give them a big dick and show what they're really saying, and you have the guy thinking something else entirely, or whatever, you know, there's a million ways to play. So in general, I think the kind of direct actions that you can engage in that are really fun are what I like to call heart attacks, which is a joke on English, heart attack, because we're going to give people a heart attack when they see our art, so that's part of the idea. And we've had a couple, I'll tell you two examples beyond the print media idea that I just suggested, which that we've done in San Francisco. And they're really critical mass. We made an intervention where we got a big car door from a junkyard, and we put a bicycle with a mannequin flying over the door. So the bicycle's hitting the door's open, the mannequin's flying over the door, it's a sculpture. And we placed it on the ground right where critical mass starts with industrial strength glue so they couldn't move it. And we went in with jumpsuits on that said we were the Department of Public Art of San Francisco, which does not exist. And we had a clipboard and we looked normal business like, you know, we're setting this art project up, here we go. And we put it in and it was fine, we got away with it. It stayed there for a week. And everybody who came by saw it and it had a title, the art institution, The Door is Always Open. Which is a joke in English, and you say that when the guy running your office or your company says, you can always come and talk to me about your problems. My door is always open. That's what the boss always says. So this was a sort of a joke on that, and it showed the problem of getting doored. In San Francisco, the common way for people to be hurt on a bicycle is somebody opens a door in front of them. So that was one example. The other example I'll say very quickly is we tied up our business district street with a caution tape, this yellow tape and red tape that says do not enter, and then a series of pieces of rope that had neckties hanging from it. And on the neckties, 170 neckties, it said, Wall Street West is all tied up, which is a joke on ties. And after 95 seconds, we had all this stuff crisscrossing the street in the air, and the sound changed, it was quiet, and the cars could not pass. And it only lasted for 20 minutes, but it was a very interesting intervention in the middle of a busy Friday afternoon. Bom, ele disse que se ele tivesse grandes ideias para mudar o mundo já seria diferente. Então ele, na verdade, falhou. Mas ele pode falar de algumas ideias que ele tem. Por exemplo, eles têm algumas ideias que são importadas dos situacionistas franceses, que pegam, por exemplo, peças de propagandas e invertem sentido. Por exemplo, uma propaganda de carro, ah, eu vou ter muito sexo se eu tiver esse carro. E dão um pinto gigante para o cara e muda um pouco o sentido da propaganda. Então... Uma das ideias que eles têm em São Francisco é a arte que dá um ataque do coração. Então, uma das peças que eles fizeram foi uma porta atingindo um manequim de bicicleta. E era uma escultura, como se alguém tivesse aberto uma porta de um carro e acertado um ciclista. E eles pegaram essa escultura, essa obra de arte, e foram todos vestidos em macacões, identificados como Departamento de Arte Pública de São Francisco, que na verdade não existe, e instalaram essa escultura na praça de onde a massa crítica sai todo mês. E instalaram lá com cola industrial para que se tornasse muito difícil de mover. Bom, ficou muito difícil, ficou lá por uma semana. E o título da arte era A Porta Está Sempre Aberta. Então é uma brincadeira num dizer que se diz nos Estados Unidos sobre... que o chefe diz para os seus funcionários sempre, a porta está sempre aberta se você quiser falar sobre os seus problemas. Outra intervenção foi pegar uma série de gravatas e fazer uma corda de gravatas que parecia uma daquelas umas fitas de isolamento e isolaram então a rua, e o nome dessa obra era Wall Street Está Toda Amarrada, mas no inglês fica, usa, tem uma brincadeira de palavras com a palavra gravata. Então esse tipo de coisa, que são algumas das formas de atingir um público maior através do humor, através dessa, desse tipo de atividade. Com certeza. Vocês na de vocês e os carros na deles. Porque o trânsito não vai mudar. Se vocês, não adianta vocês querer achar que vocês são ciclistas, todo mundo no carro. O carro, gente, vocês são ciclistas. Eu gosto de vocês pra caramba. E eu vou dizer uma coisa pra vocês todos. Vocês têm que entender uma coisa, que o trânsito hoje é violento. E se tem gente que não entende o trânsito, você tem razão disso, tá bom? Eu queria dizer uma coisa para vocês, eu sou engraxate há 23 anos e vocalista, não entendo a mão. Obrigado. E queria dizer para vocês que vocês estão de parabéns por vocês terem esse espaço aqui e poder debater, né? O espaço de vocês, né? Porque eu sei que o esporte hoje, tem muito esporte hoje. A redenção hoje, que eu chamo de redenção, né, de criança, tem muitos esportes hoje, né? A gente vê pessoas hoje fazendo capoeira, a gente vê pessoas... Karatê não existe, né? A capoeira é o primeiro lugar, né? Eu queria dizer para vocês que vocês são todos maravilhosos. Vocês têm o direito de andar na rua. E uma coisa que eu quero dizer para vocês. Vocês são as pessoas, são seres humanos. Você não precisa ser ofendido por ninguém. Você tem direito de andar. Ir e vir. Uma coisa assim. A gente tem que entender o trânsito. Porque o trânsito hoje é violento. De novo? É claro, né? Você sabe que as pessoas hoje em dia, às vezes, a cabeça das pessoas hoje em dia não estão funcionando bem. De repente, acontece aquelas coisas que nem aconteceu com os colegas de vocês ali no município. Eu estava presente ali, achei chato aquele velho, né? Ele não respeitou vocês. Eu acho que vocês tomaram uma decisão e hoje estão aqui, sabe? E vou cantar uma música pra vocês? Vamos lá! Reinos! Foi uma festa, né? Me convidaram, fazer um sorriso. Tem três pessoas aqui que falaram coisas interessantes, que eu acho que tem a ver com um pouco com essa... O que poderia ser um conflito ideológico entre um movimento cycle chic, não sei se as pessoas estão familiarizadas, amanhã poderão se familiarizar com a filosofia, e a filosofia da massa crítica. Mas o objetivo final, ele é o mesmo. O movimento cycle chic não está totalmente contente e satisfeito com a atual estrutura do capitalismo e acha que isso por si só vai resolver todos os problemas. Não é isso. Mas alguém aqui falou hoje perguntou sobre como que a gente comunica para as pessoas fora do nosso mundo. Né? Como eu falei, aqui nós temos 2 mil pessoas aqui, Porto Alegre, não sei quantos milhões tem. O Brasil, idem. E existe uma indústria que está falando com uma voz muito potente para todos esses milhões de pessoas. Por mais que nós queremos mudar o mundo, a tentativa de se excluir do mercado e dizer a gente não pode compactuar com ele, não pode trabalhar com a mídia, por exemplo... isso quer dizer que a gente vai cercear nossa voz, a gente não vai comunicar, a gente vai criar o nosso mundinho perfeito, mas não vai conseguir impactar nos milhões de pessoas que estão fora desse sistema. Teve alguém aqui que mencionou o sistema de bicicleta pública. Isso acho que é um exemplo interessante. Ele falou que no Rio de Janeiro não funcionou, mas que fora isso funciona com um sistema de um pagamento que, na verdade, quem está bancando são anunciantes, né? Em Paris tem lá uma grande empresa de anúncios, em Londres, é um grande banco, e esses sistemas estão funcionando e estão mudando a cara das nossas cidades, das cidades deles. No Rio de Janeiro, esse sistema está funcionando, sim. Ele foi reinaugurado agora. No começo, ele não funcionou, porque não tinha patrocínio. Faz um mês e pouco que ele foi reinaugurado, a que tudo indica, vai funcionar, graças ao patrocínio de um dos piores bancos que a gente tem nesse país, mas que fez uma puta de uma jogada de marketing e está financiando um negócio que é super positivo, que tem o potencial de mudar a cidade. Eu queria deixar claro assim, que a minha posição não é de conformismo total, muito pelo contrário, mas acho que a gente tem que trabalhar sim dentro do sistema. Se a gente resolver se excluir dele, a gente não vai conseguir alterar ele. Eu sim, eu sou fruto de um casal hippie, nascido em São Francisco, assim, em qualquer contexto eu seria o mais anticapitalista de todos, mas aqui acho que eu sou a exceção da regra. O que eu queria só dizer é que a gente tem que procurar maneiras de trabalhar com o sistema da maneira como ele existe hoje, para passar a nossa mensagem. Se a gente se isolar, sei lá, num sítio criando coisas orgânicas e vivendo com energia eólica e... Enfim, a gente não vai impactar a realidade do resto da população brasileira e do resto da população do mundo. É só isso. Antes de passar, eu queria fazer uma pergunta para o Chris. Se o Chris se compromete em ajudar a gente já fazer o segundo Fórum Mundial da Bicicleta. Voltar ano que vem para cá. Aê! I'm always happy to come back to Porto Alegre. It's a beautiful place with many beautiful people here. So, why not? Ele vai estar sempre feliz de voltar a Porto Alegre, um lugar muito bonito, com muitas pessoas bonitas. Pessoal, encerramos com o Felipe, né? Encerramos com o Felipe. Amanhã o Chris vai estar às 14h, né? Tem o painel com ele. E lá no Gazon tem uma lista de pessoas, de contatos. Já saiu a ideia do Cadu, né? De já lançar a ideia de a gente reunir esses contatos todos e tentar pela internet ou presencialmente já começar a organização do segundo Fórum Mundial da Bicicleta. Né? Não se sabe quando, aonde, mas a gente combinar junto, quem quiser se tornar parte da comissão organizadora, do grupo organizador, é só comparecer. Então vai lá. Bom, finalizar então. Eu concordo com a tua resposta da pergunta que eu fiz antes, que o governo não tem interesse de investir em políticas públicas para bicicleta. Porém, se a gente for pegar dois exemplos, assim, Londres com os Jogos Olímpicos agora fez um incentivo à bicicleta e deu uma economia de 4 bilhões de reais em deseconomias, que seria geração de empregos, até a questão da diminuição de congestionamentos e da poluição. E Porto Alegre, os políticos devem saber disso. Além disso, aqui eles têm um levantamento da FEPAM, que o Porto Alegre tem partículas de diesel, benzopireno e tem um outro poluente que vem do carro. Foi medido em Porto Alegre, tem 16,3 microgramas por centímetro metro cúbico, sendo que o limite da Organização Mundial de Saúde é 10. Sendo que Porto Alegre tem todos esses dados, o que é que está por trás do governo não ter interesse em investir na bicicleta? Na tua opinião? What are the interests behind? Why isn't the government interested in investing in policies for bicycles? I don't know what the story is about the particular politicians and the particular policies in Porto Alegre or in Brazil, but pretty clearly there's a strong preference for a long time to support the car industry, to support the oil industry, the national oil company, etc. So there's a model of development that people have accepted for a very long time. And that model of development is broken. It's absolutely not working. It's making life worse, not better. So I don't think it's that easy to change their minds quite often. But these kinds of moments are the beginning of that process. And if you keep filling the streets with bicycles month after month after month for years to come, you will just definitely change the city. And for sure, there's a lot of money right now. It's a good time to put as much pressure as you can on the local government, because they're going to waste all this money on widening roads, to get people to drive to the stadiums for the World Cup, that is the stupidest thing I ever heard. So that should be stopped immediately. And I think you could even have direct actions associated with that problem and just get in front of the bulldozers and say, no, you're not winding the roads. Spend the money on bike lanes. Spend the money on buses. Spend it on anything but widening the roads for cars. That's just idiotic.